286, correto? Sentando, para puxar o estacionamento. Voo 2067 para o táxi, POB 183, autonomia 04-04, Fontana Galeão. Táxi autorizado via Pátio Índia, com sua esfera Torre 1-183-95, ajuste 10-14, um bom voo, voo 2067, informa que vai seguir a nave da Azul, realizando pushback na ponte 01. Pátio Índia 1895, atrás do Azul, voo 92067. Autorizada tem intenção Oscar, altímetro 10-14. Deixa eu ver, prossiga. Só 3 minutos aqui na entrada da posição no 2 e não aparece ninguém. Gente, eu vou falar novamente com a empresa do 1630. Certo. Estão chegando aqui agora, parece. Confirmei a alternativa? Direita via Índia, consulta espera Torre 1-18-95, ajuste na 014, bom voo, 4463. Pena 10-134-36. X-Ray, Papa Mike, autorizado a linha e manter o nosso aí. 32 Solos 48, já liberando, realizando o backtrack, taxiando até a intercessão Latel, no corte de frequência, um bom dia. Bom dia, tá liberando agora, Latel. Controle, eu acho que acabou seguindo, parece que eu desci a esquerda de 10 graus, continuo. Continuo 5 km 0 dias, após uma navegação, voando bom. Tango Whisky, Yankee Uniforme, chama centro de Recife, 125-1. Recife, 251, Whisky, Yankee Uniforme. Decolando 7, vento 090 graus, 119. Visual com o campo. 3804, Ciente, Torre 1895. 1895, 3804, um bom dia. Pena por hoje, César, reporta dos Alvo Campo, Quilo Romeo Ótico. Agora, César, reporta dos Alvo Campo, Quilo Romeo Ótico. Controle, eu acho que a bosteira para a gente descida. Você tem restrições para 4.000 pés, o Oscar, Golf e Kilo, voando na proa do Sierra Victor 367. Afirmo, vou na proa de pelo, Oscar, Golf e Kilo, descendo para 4.000, ajuste no 0.4. Pelo para 4.000, no 0.4, graças. 2 milhas, Sierra Victor 372, está visual com o campo. 3-3-8-304, continua aproximação agora da pista livre. Continua, aguardando a pista livre, 3-2-0-4. X-Ray, Papa Mike, Depolo 50, chama controle 1-2-0-8, bom voo. 1-2-0-8. Tan 3-4-3-7, Depolo 50, chama controle 1-2-0-8, bom voo. 3-0-8, boa tarde. Patrulha Salvador, muito boa tarde, Altan 3437. Salve 74, controle. Altan 3437, boa tarde, está cruzando 1500 na Arbor 1. São 3437, contato radar na decolagem, saída Arbor 1, suba e mantenha 360. Sessão 360, 3437. Escavel 74, controle. Serviço radar encerrado sobre a posição Conde, chama o controle Aracaju e 1-2-0-3. Tan 3804, continua a aproximação, informo Embraer da Azul, iniciando rolagem para o 1-0. Afirmativo, está ciente o Tan 3804. Salvador, bom dia, está passando o Pulo Rodolado. Quilo Romeu Oscar, reporte na final no site, da presente já autorizado final no site. Ação do controle para ascensão 085. Santa TV Corredores, 1.000 pés restrito, aguardando autorização. Da presente autorizado final no site, reporte final no site. Autorizado final da 1-7, o Kilo Romeu Oscar. Tan 3804, autorizado pouso no 0, vento 1-0 graus, 1-0 noite. Autorizado pouso na 1-0, Tan 3804. Tan 463, decolado 52, chama controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 2-0-8, obrigado, boa. Kilo Romeu Oscar, copiou a torre. Sim, autorizado final da nossa sete para Kilo Romeu Oscar. Sim, Kilo Romeu Oscar. Alto, menos 8-0, passa para a sete. Autorizado, chame táxi. Autorizado direto coral azul 4463. 2067, autorizado ANA, mantém 1-0. Mantém 1-0, voo 2067. Tan 3304, Solo 53, libera direita, chama Solo 1-2-1-9. Libera direita e qual é a frequência? 1-2-1-9. 2-1-9, bom dia. Bom dia. Lua, não é autorizado pouso no 7, vento 1-2-0 graus, 1-2-1. Volador, bom dia, 3804, livrou. Tan 3804, bom dia, táxi de Alfa Juliette, ponto 09. Alfa Juliette, posição 09, Tan 3804. Olha. X-Ray Papa Mike, na escuta. Autorizado, subida para o 085. Gente, já pode pegar o ideal para o destino? Salve pro. Vai que o Papa Mike pode pegar o ideal para o destino? Salve pro ideal para o destino. Magnética 300. Autorizado. Graça, que você vai mais. 085, autorizado. Forma estimada para pouso, Papa Mai. Assim que possível, eu te passo. Um minuto. Salvador, TAM 3216, Juliana, coordenação Fortaleza, está pronta para decolar. TAM 3216, bom dia. Autorizando Fortaleza no nível 370. Decola da pista 1-0, curva à esquerda, perfil da subida Momo, Código Frati. E alterou 1-9 conforme a rota do plano. Transponder 5003, controle 120.8. São 3437, Recife, 1288. 3288, boa tarde. Transponder 5003, controle 208, da 3299. 3296, correto, sem transfer para o chibega acionamento. Chamada para posicionamento, 3299. 2067. 2067, contato radar saído da EL, nível 360. Da EL, 360. Autorizado Leda, o Gol 2067. Autorizado Leda, Gol 2067. O táxi 1867 da Gol, 185 a bordo, 3:30 alterna conf. Táxi direito via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste na 0-4, mão voo. Direita Índia, ponto de espera, torre 118.95, grato, bom trabalho, 1867 da Gol. Salvador, voo 1867. Alô, 867, autorizado Daniel, colapso no 0-1, uma centena com 2. A linha decola, uma centena de 11. Alfa Bravo Vitor, boa tarde, Pátio Pista que decola. Estão decolando da pista 1-0, alto para Sierra Brava, November Fox, nível 400. Decola da pista 1-0, curva à direita, perfil da subida da El, Leda Mótiva. Via upper do Luna 1-0, Fubase, upper do Luna 1-6, conforme a rota do plano. Transponder 5507, controle 120, decimal 8. Planejamento correto? Para o táxi, chame Torre 118, decimal 95. Golf Kilo autorizado direto zona, descendo para 2.000 pés, o ajuste no 095, reporte estabilizado. É passarela estabilizado, é zona, iniciando o passageamento Zulu. O 1867, decolado 02, chame agora o controle de Salvador em 120, decimal 8, senhor, bom voo. 208, bom trabalho. 867, tá bom. Tango 1867, decola. 1867, contato radar na decolagem, saída Arbor 1, no nível de voo 360, bom dia. 1867. Gol 2067, centro Recife, no 251. Gol 2067, centro Recife, no 251. Gol 2067, controlando. O 2067, controle. Azul 4463, autorizado voar na proa de Ilkov. Salvador, 3216, puxa o instrumento, porta 12. Autorizado, chame táxi. Para táxi, na 3216. 4462, serviço radar está encerrado, um minuto para o limite da terminal. Chama agora Ilhéus em 1201. Seu 867 solicita agora, Elefa. 867, confirma. Proje Elefa, se possível. Obrigado. Obrigado. Doutor Salvador, Papa Papa, que foi Papa Mike. Papa Papa, que foi Papa Mike, prossiga. Gateway, Papa Mike, esquina ao destino, ao 1800 Zulu. 1800, confirme. 1800. Confirma, mas ele não copiou? 1800, mais. Gente, graças. Afonso, 150, decola 10 com curva à esquerda, como? E depois o transponder 5012 e o controle em 120, decimal 8. Está confirmando a posição, Afonso, como? 178, subida Momo, após voa Cogibo, após Froti. Momo, Cogibo, Froti. Do 2782. 178 é correto, sempre pronto para pushback acionamento. Camarão, 272. Eu acho que a rotina está atingindo o RPE e vai interceptar o final da Zulu da 1-0, está visualizado a partir. Enche a torre 1895. 1895, tem um bom serviço. D55, a senhora identificação de chegada Bonf, vê se mantém o nível de voo 050. Alfa Bravo Vitor, mantém o ponto de espera. Bom, eu acho que a Gonzila está interceptando a sinal da Zulu da 1-0. Oscar Golf Kilo, reporte final normal, pistão 1-0, o vento, o QNH 1-0 no 4. 1-0 na 4. Só confirmando, Oscar Golf Kilo, pousa na 1-0 mesmo? Até lá, seu, transporte de valores. Sim. Papapá, Alfa Bravo Vitor, autorizado o ingresso na 1-7, táxi via 1-7. Quebec, Mike e Lima, na Lima, chame Solo 1219. Então, Oscar Golf Kilo, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-3 nós. Golf Kilo, passou o externo com o trem fixo. Thanks. Entre no 255, após desvios, voe bons. 867, Recife, no 288. 288, bom trabalho, 867. O João Pessoa. Táxi autorizado, direito via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 014, marrom. Fazer 0014, autorizado via Índia, ponto de espera, torre 1895, tenha 3296, obrigado. Alfa Bravo, Victor, Ponta Rio Grande, Pátio, até o ponto de espera da pistão na 0. Lastro novamente, torre 118, decimal 95, ajuste na 014. Torre Salvador, 3216, ponto de espera na 0, pronto, visual com tráfego na cor. Pistão 3216, após a passagem do vento, motorizado alinhar e manter pistão na 0. Faz a passagem do meio, autorizado ali, mantendo 0, 332, 16. Padrão Guasca Golf, Kilo, Solo, Zuno 2, Oliveira à primeira direita, Solo 1, 2, 1, 9. Obrigada, bom dia. Salvador, Golf, Kilo, Delta, Kilo, faixa 3, siga sendo sinalizador. Kilo, faixa 3, Guasca Golf, Kilo. Alfa, bom dia, prossiga. Zona 1, 2, colagem autorizada no 0, são 3, 2, 1, 6. Tem informe, radial de distância, Salvador. Gente, mantendo 1.500 pés, vou ir na proa da CEASA, o Mike Romeu Alfa, reporta quando visual com o campo. Meu POB e tempo de voo. Sim, chame para o solo, guardião 05. Ok, né? Panema 320, oceano de identificação para interceptar a chegada a Mário, voando na proa de TAP, descendo para o nível 060. TAP descendo para o nível 060, Panema 320. Meia decola, 1-4, controle Salvador, 1-208. 1-208, TAP 3216. O transponder 5003, TAP 3216. Papapá, Alfa Bravo Vitor, autorizado alinhar e manter pistão 1 0. Mantenha 1 0, Alfa Bravo Vitor. Controle Salvador, TAM 3, 2, 1, 6. Solicitação do pátio 1, gate número 11 para o pátio 3, posição número 1, reboque. Está autorizado o início do reboque, reparte o ingresso no pátio 3. Repartarei no ingresso no pátio 3. Guardião 05. Guardião 05, considere fora do solo 15, controle Salvador 1208. 1208, muito grato pelo retorno. Sou Bravo Vitor, autorizado a decolagem, pistão 10, vento 090 graus, 109. Então, Alfa, lance o código 01122. Sai quando Alfa, controle. 01122, afirma. Salvador, Cordão Batalha, Cordão 05. Região 05, prossiga. No momento, através de Itapuã, senhora, o Departamento de Polícia Técnica vai realizar as fotos naquele local, depois vai colocar com trua do Hospital Geral de Itaparica, em missão aeromédica. Sente, Guardião. Salena 226, chegada à mar, e desse mantém o nível de voo 070. Uma 255, ciente dessa para 2.500 pés autorizada RNAV, reporta estabilizado. Confirmado, após pelo voo então, que está a vida 366. Afirmo. Ok, após pelo 366, 1, 2. Salvador, muito boa tarde. Alfa, papapá, Alfa, Bravo, Vitor, decolado na sua. Alfa, Bravo, Vitor, completo radar, saído da EL, nível 400. 400, autorizado Alfa, Bravo, Vitor. Contando 3216, desvio, vai precisar de manter a proa 290 por mais 5 milhas. Autorizado. Golfo e Celótica, falando 1515 para Serra da Telemática. Sim, né? Autoriza a proa de indicado para 6226? Autorizado. Chanel 6320, desça para 2500 pés, o ajuste 1014, reporta estabilizada. 2514, vai reportar estabilizado, 6320. Firmando parte 5? Nessa taxa de decolagem com a torre 118 decimal 95, ajuste 10, 14, mão voo. Serviço de chamação de voo e alerta, chama Recife em 1288. Autorizado, chame táxi. Maravilha. América 229, mantém através do portão meia dúzia. Já tá aí, na através da meia dúzia. Os quilômetros, acione e chame táxi. Bem, instância com esse livro da presente 05, reporta, retorna no regresso. Muito grato, comandante no regresso, guardião 05. Afirmo. Tá. Então 3216, Recife 126, decimal 85. Recife 1285, 3216. Bank Correct, come ready for push deck, come ready for setup and taxi. Papapá, Mike Romeo Alfa, autorizado ingresso na final da 1-7, reporte passando vertical de Enrimar. QNH 1-0-1-4. Vertical de Enrimar, vertical 4-3. Gente, Mike Romeo Alfa, chame na perna do vento setor norte da pista 1-0 para aproximação direto para 3. Lá no vento, setor norte, Camaral, Mike Romeo Alfa. Oi, Salvador, boa tarde. Bom 255, final da 1-0. Bom 1-2-5-5, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-2 mais. Livre pouso na 1-0, bom 255. Bom 1-2-5-5, informa helicóptero Alfa-Terra 50 à sua esquerda, perna do vento setor norte, não interfere com a sua aproximação. Está autorizado para Cairo, 1.000 pés, decola da 1-7, curva direita, corredor axé. Transponder padrão 0160, controle 120, decimal 8. Salvador, Oceania 145, informação Juliette. Decimal 95, ajustando 0-4, bom. 0-0, chegada bom, Oceania 1-4. 2-7-2-2 para o táxi, 62 a moto, 0-4-0 de autonomia, 10 na Marcelina. Azul 2788, autorizado via parte 3, Fachon no Índia, controle de espera, torre 1-1-8, decimal 95. Oxímetro no 0-1-4, bom voo. Parte 3, Índia, ponto espera, chamar a torre 2-9-5, pode voo 2-7-8. Mike Romeo Alfa, vai com 360 pela sua esquerda, reporte reingressando perna do vento setor norte. Farol 360 pela esquerda, Mike Romeo Alfa. Vitor Índia Juliette, autorizado táxi, reporte na 8. Oscar Golf Kilo, mantenha o passe 3, tem uma aeronave taxiando na retaguarda e outra em reboque. Então, vai aguardar a aeronave do reboque passar a retaguarda. Sim, está aguardando. Nossa, eu vou pedir. American 269 observando a TR da Azul, está autorizado o passe 3 até a posição 01. Autorizado até o passe 3 na posição 01, obrigado. Finalizou o 360, tá visual com o gol na final, o Cielo do Eco. Confirme. Já finalizou o 360, tá visual com o gol, o Cielo, o Mike Romeo Alfa. Gente, aguarde para a aproximação direto para o 3, Mike Romeo Alfa. Aguardar o setor nosso, está aproximando devagar aqui. Azul 2771, contato radar estabelecido 2 minutos para ingresso na terminal. Pare para interceptar a chegada Mari, vendo para hoje Mari, reporte para o controle quando pronto para descer. Para quatro, espera, pronto. Azul 2788, autorizado a alinhar e manter a pista 1-0. Ali mantém, 2788. Autorizado o procedimento, agora é precisado. Dois aprovos do 366? Autorizado. 2500 pés, produto O Mike Romeo Alfa autorizado cruzamento do eixo da 1-0, direto pátio 3, aproximação a critério do comandante, observando as movimentações no pátio. Observando a movimentação, já passa direto para o 3 por conta disso. O vento 120 graus, 12 nós, Mike Romeo. Alfa. Vitor Índia Juliette autorizado a alinhar e manter pistão 17. Comandado, estacionamento 6320, está a 8 milhas da pista. Estacionamento 6320, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Informo a aeronave da Azul, ATR, que vai iniciar a rolagem na 10. Capitão Golf Kilo Oscar decolou aos 26, controle Salvador 1208. 208, Golf Kilo Oscar. Azul 2788, autorizado decolagem pistão 10, vento 110 graus, 129. Autorizado decolagem, Azul 2788. Mike Romeo Alfa, reporte solo controlado. Controlo Alfa. Solo aos 27, frequência livre, Mike Romeo Alfa. Mike Romeo Alfa, boa tarde, prossiga. Alfa Salvador em Rimar, 500 pés. Decolagem com Pro Norte, coordenação com a torre. Altiana 0112, controle. Considere a frequência do controle. Mantenha a torre 183195. Mike Romeo Alfa, correto, reporte pronto para o acionamento. Bom, piloto. 28, controle Salvador, 1208, bom. 208, obrigado, até a volta. Mike Romeo Alfa, prossigo. Mantenha a posição, Mike Romeo Alfa, aguarde autorização. ...255, observando a aeronave da América, ingresso Juliette, seu portão 04. Observando a aeronave da América, ingresso Juliette, portão 04, voo 255. Salvador, Azul 2788. Azul 2788, saída Momo, subiu, mantenha o nível no 50. 50, mantenha Momo 2788. Seu 3805, prepara a subida da Aela e da Márcia, vai aguardar a cópia por gentileza. Da Aela, contra só. Comandante, boa tarde, Ocean 626, está avisando. Ocean 626, reporte passando, servido 372. 372. Papatango Vitor Índia Juliette, autorizado decolagem pista 17, vento 110 graus, 149. American 229, Saulo. Prossiga com a American 229. Poderia confirmar se já livrou a retaguarda da remota 17 no pátio 3? Estou no, na 05 do pátio 3. Ok. Seu say how many points like for yourself, Pioneiro 32. Oscar Golf Kilo, informa que o helicóptero decolando agora à sua esquerda. Após a decolagem do tráfego, está autorizado a prosseguir no táxi, reporte no táxi Frei Lima. Certo, após decolagem do helicóptero, reporte no táxi Frei Lima, ótimo, Kilo. Oscar Golf Kilo, o helicóptero já superado, reporte na Lima. Está na Lima, ótimo, Golf Kilo. Rodou, boa tarde, 63, 0, Lincoln, assim. 630, boa tarde, táxi via Alfa Juliette, ponto 05. Alfa Juliette, 30. 3205, cópia? Liga. Autorizado Guarulhos, no nível 340. Decola da pista 10, por base direita, subida da El, Leda Motiva. E eu apertulo 10, por base, apertulo 16, conforme rota do plano. Transponder 5026, controle 120, decimal 8. Conforme 340, aprovado, Serra Bravo, Golf Romeu, decola da 10. A gente vai fazer a saída da El, Leda, Motiva. Anfizulo 10, Babab, Anfizulo 16, Cosmo, Cosmo, Confins, Confins, Anfizulo 21, Mochete. 1208, 50, 26, tá? 3805. 305, correto, então para prestar acionamento. Será? Perigo a sua aproximação à sua esquerda. Cliente, porém, não avisa, será que o 62 existe? Tango Oscar Golf Kilo. Está autorizado a prosseguir até o ponto de espera da Quebec e na mesma chama a torre para o cruzamento da pista 735. Aquele cordial, boa tarde. O Papa Tango Victor India Julia. Tango Victor India Juliette, boa tarde. Prossiga o visual, corredor Axé, mil pés. Possibilidade de acender o 2500? Certo, Cairu, autorizado. Vitro, Índia, Juliette. Juli, grato. Dizema 6060, 6141. Gente, aguarde. Xenemã 1141, informa o tráfego. 10 horas, 9 milhas, rumo noroeste. Mantém nível 050, tipo 1 TR-72. Gente, está com tráfego no Xenemã 1141. 2788, tráfego 12 horas, 8 milhas, rumo sudoeste, mantém nível 060, Airbus 320. Espera, você quer o tráfego, o azul 2788. Mike, Romeu Alfa, considere solos 33, frequência livre. Caiu no 41, o tráfego sendo ultrapassado à sua esquerda, desça para 2, corrige para 4 mil pés, autorizar procedimento R-Nave, reporte na final. 4 mil pés, autorizado R-Nave, vai reportar mesmo. 2788, tráfego ultrapassado, suba para nível 150. 150, azul 2788. Bom dia, até 3144, acione a identificação, prossiga via chegada Mari para o nível 060, o QNH no 014. Roger. Good afternoon, Oceanet 6315, Scott Aden, descend the fire, among arrivals, flight level 070. Azul 2771, desce para 4 mil pés, CNH 1014. Para 4.000, Oscar, plano de instrumento cancelado, aos 36, desça para altitude de tráfego, em Serra Delta, Lima Oscar, reporte passando 3.500 pés em descida. Sul 2771, vetoração para sequenciamento, curva esquerda proa norte, o limite radial 280 do VR de Salvador. Pro norte, limite 280 VR de Salvador, 2771. Eu passaria do 2230, seria a nossa autorização para a vitória do Conquista. 2230, afirmo, autorizado para a vitória da Conquista, nível 180. Decola da pista 10, curva à direita, subida Arbor 1, Elefa. Após a Elefa, voo a Plor, após a Plor, direto à vitória da Conquista. Transponder 5041, controle 120, decimal 8. 180 para a vitória da Conquista, decola da 10 com curva direita, saída Arbor, Elefa, Plor, vitória da Conquista. Transponder 5041 e o controle 120, decimal 8. Cotejamento é correto, repasse pronto para o pushback acionamento. Para o pushback 2230. 3144, reautorizado para o nível 080. 080, então 3144. Alvaro Tower, good afternoon, Pioneiro 32. Pioneiro 32, maintain holding point. Confirm, I observe your door is open. Thank you. Tem holding point, Roger, Roger. Rebloqueando, reaprovando 366, 2500 pés, reportará em 500, 2500. Wolf, quilo Oscar, confirma estimar de pouso? Oscar na frequência no setor, frequência livre. Oceano ME 141, autorizado pouso pistão 10, vento 100 graus, 13. Pouso pistão 10, Oceano ME 141. 2230, está pronto para busca e estacionamento. Remacionadores autorizados, chame táxi. Fala táxi, 2230. American 29, falou. Índice redução para velocidade de aproximação, tráfego precede, meia dúzia de milhas à frente, um Airbus 320. Reduzindo, 2771. Six three one five, you clear. RNAV runway 10 approach, report on final. Clear for the runway 10. We'll report Tampa 2771, chame a torre Salvador em 118, decimal 95. 195, boa tarde. Boa. Salvador, boa tarde, azul 2771. Azul 2771, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, QNH 1014. Aguardando autorização, 2771. 8-3? 7 Whisky Charlie Mike, autorizado Guarulhos, nível 100. Decola da pista 10, curva à direita, fechada a subida Coral, via rota do plano de voo. Pastoral, voo Ilhéus, Dendei, conforme rota. O transponder 5011, controle 120, decima 8. Batendo isso, você remarca o cotejamento correto. A parte pronta para acionamento do táxi. Tá. Autorizado pouso pistão 1-0, vento 1-0-0 graus, onda 3 nós. Autorizado pouso 2771. Tráfego 11 horas, 1 milha, mesmo rumo, uma mista descida agora do nível 070, multidão, cara. Três, quatro horas, Salvador. Tá autorizado via Ashuno, Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 0-4, passeio 2230. Papai, Lima Oeste, possível. Lá de Coloteco, Lima Oscar. Aguarde cópia. Atenção, para sequenciamento, curva esquerda para o norte, o limite radial 260 do VR de Salvador. Curva esquerda para o norte, limitado para radial 260 de Salvador. O Oscar Gordo Uniforme. 3144, desça para o nível 070. 070, 3144. Pioneiro 3-2, clear line-up and wait, runway 10. Clear line-up and wait, runway 10, Pioneiro 3-2. Eu sei essa, 3-2-4-4. Solo 44, Oliveira, primeira direita, 1219. 1219, boa tarde. Boa tarde. Só passou o tráfego, 3144. Afirmativo, está 3144, desce para 4 mil pés, o QNH 1013. Está autorizado o procedimento RNAV.